acabaram de acompanhar-se em direto à interpretação dos Wagner da marcha do Manel Carboila para este ano 2026. Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bem? Está tudo bem, vocês estão lindos. Sempre fomos lindos. Uma vida inteira a ser lindo. Para já, acho que o chalho fica muito bem, esse chalho. Muito obrigado. É muito colorido, é muito bonito, muito a ver com vocês. Tivemos a bordar uma semana inteira. E vocês foram os três à mesma cabeleireira? Todos. Portanto, ela tinha aquele modelo e pronto. Nós já íamos todos à mesma costureira. Agora vamos todos à mesma cabeleireira. Todos ao mesmo sítio. Tenho em estúdio o Marco Portugal, o Pedro Pisco e o João... Chorrita. E o João Chorrita, sim senhora. Bem-vindos uma vez mais aqui. Muito obrigado. Cá estamos mais um ano. Mais um aninho. Vocês fizeram o segundo ano de participação no Carnaval, no ano passado. Exatamente. Depois de terem iniciado com um estrondo. Foi um clássico. Vocês iniciaram a vossa... Eu lembro da gente falar disso ano passado, mas vamos reviver. Eu acho que vocês não esperavam ter aquela recepção de parte das pessoas à marcha, a vocês próprios também como grupo, não é? Como é que viveram? E já o ano passado também foi, mas o primeiro acho que vai ficar na memória, não? Com certeza, com certeza. Sim, o primeiro ano fica na memória como uma iniciação e a Nazaré toda a acolher-nos daquela maneira só nos deu mais força para continuar o que já tinha sido feito naquele ano e depois continuamos e estamos cá para continuar outra vez e por muitos mais anos, se Deus quiser, vamos continuar cá. Portanto, o grupo, o Sr. Presidente, continua... Sr. Presidente, não, pô, o único Presidente está aqui, Ele é que é o Presidente. Não, do Sótão. Ele é o Presidente dos Wagner. Mas ele é que é o Presidente dos Wagner. Afinal, és Presidente. Não estás a rejeitar o cargo? Não. Senão tem que ir a ver eleições. Tem que haver eleições. Para falar com o tesoureiro. com o cantor. Só rito ao cantor. O vocalista. O vocalista. Já anda beijado de mel e gengibre há uma para ter vozinha, não é? Ali, para ter a vozinha limpinha. Se não chega a quarta-feira de cinzas, por isso, sei lá o quê. Além disso, as eleições normalmente saem caro, portanto, eu não acredito que o tesoureiro queira gastar dinheiro assim em eleições agora, de repente. Portanto, Sr. Presidente, como é que o ano passado as coisas correram? Depois da estreia, da maneira como correram foi? Correram muito bem, porque o ano passado a gente, principalmente no desfile, fizemos uma coisa que... Eu acho que sempre foi o intuito dos Bagdás, que era o Carnaval... Nós aqui, o domingo, queremos viver nós, mas também queremos que as pessoas que gostam de nós e que querem estar ao pé de nós estejam. Então arranjámos maneira do nosso carro ser maior e puxámos toda a gente lá para cima. E quando o desfile acabou e nós continuámos a dar voltas à praia, pá, foi maravilhoso. Com toda a gente estava a curtir, foi muito fixe. E este ano vamos para cima outra vez. Vamos ter o mesmo carro para toda a gente? Vamos ter o mesmo carro para toda a gente e, em princípio, se tudo correr como nós estamos a pensar, além do carro, no final vamos ter um jantar para toda a gente. Está toda a gente convidada. É só chegarem com boa disposição. Eu já encomendo os pernis, tem de acontecer. Não, isso, pois é, mas ainda, se não temos que comer a gente, duas semanas a comer pernis. Mas fica já o convite para toda a gente. Todos os grupos, para aquela malta que com o domingo, está tudo nos grupos, onde é que eu vou jantar? Pode vir jantar com a gente, está tudo convidado, música, cerveja. E é onde? Em princípio. Temos que falar com as autoridades todas ainda, mandar mails, faxes, tudo o que for preciso às autoridades, mas em princípio na Arriaga. Era o nosso sonho, chilar na Arriaga. E em princípio será lá. Se houver alguma coisa em contrário, nós comunicamos nas nossas redes. Sim senhora, nas redes sociais. E também ligamos para vocês anunciarem o nosso jantar. Com todo o gosto, sem problema nenhum, se tivermos cá todos. Mas claro que sim, se não ficar ninguém sem voz até lá. E essas coisas todas, cá estaremos para anunciar. Pelo menos eu. Senhor Tesoureiro. Opa. Como é que as coisas estão a correr a nível das inscrições? Já toda a gente pagou a inscrição, está tudo orientado. As despesas já estão asseguradas ou ainda há aí contas a fazer? Contas? Eu acho que o Odete ainda não pagou. É só o dinheiro do galão. Só falta o dinheiro do galão. Este menino encomenda coisas que a gente nem sabe, mas pronto, descobri ontem, mas está tudo orientado. Só Rita deixa pagar isto, só Rita deixa pagar aquilo. Sim, mas o que é isto? Então é preciso para a festa de hoje. E ele... mas não me disseste... Azar, sábado. Eu acabei de descobrir que a gente vamos fazer hoje uma festa, não é? Aproxima-te mais aí do microfone, desculpa. A gente hoje vamos fazer uma festa hoje no N-Bar, que é o lançamento da nossa marcha. E eu acabei de descobrir ontem que vai entrar uma escultura para aí com 3 metros de altura para dentro do N-Bar. Pronto, não sabia nada disso. Vai aparecer o super-homem. O meu menino, tratou disto na Bonarte. Bem, encomendei. Vai haver aí umas surpresas na festa, que eu fui encomendar ontem para chegar amanhã. A festa, o lançamento da vossa marcha é hoje ou amanhã? É hoje. Portanto, já tem que ser hoje. Pois, vamos ver. Se calhar tem que ir ao armazém buscar. Hoje vai ser bom. Pá, não podem faltar. Hoje é aquele dia que estamos o ano inteiro à espera do lançamento da marcha. Porque depois a gente tem a marcha há muito tempo e a gente já se começa a coçar todos. É, pá, a gente quer que a malta ouça a marcha. A gente tem aqui esse a marcha. É o problema, não é? Acho eu que é mais fácil a marcha estar presa até à última hora para ser lançada no músico. É verdade. Do que terem a marcha, por exemplo, há 3 ou 4 dias já na vossa mão e não darem a conhecer isso. Como é que vocês resistem? Não resistimos e ficamos fartos dela. É sempre assim. É que a gente faz a letra em setembro. Cantamos em novembro. Quando chega a janeiro, já estamos fartos da marcha, já estamos prontos para fazer outra. É mesmo assim. Então hoje já solta marcha, já solta videoclipe, já vai tudo para a rua e a gente fica descansadinho. E pronto, aproveitar esse. O lançamento da marcha de todos os grupos já começa a ser, de facto, mais um dos eventos de carnaval, não, é? Não só para o grupo em si, como é o caso dos Bagdás, como de toda a gente que gosta do carnaval, já aproveita precisamente. Amanhã vai ser difícil porque há tanta marcha a ser lançada no mesmo dia, mas com certeza que o pessoal que gosta de já andar nestas vidas do carnaval vai aproveitar para ir a todas, digo eu. Completamente, vai andar, parece um rally tasca. Já vai ali, ouve uma, às vezes deve haver delas, já só ouvi até o refrão. Vou ouvir o refrão de uma, vou ouvir o final da outra, porque amanhã é loucura. Também foi uma razão que a gente quis passar para sexta-feira, que era para quem quisesse mesmo ouvir a nossa marcha, está com a gente no calor que vai ser o ambiente, com as nossas ovelhas quentinhas, que assim toda a gente pode ouvir a nossa marcha exclusiva e ainda tem que estar preocupado em ir ouvir os outros. E amanhã então está mais livre para ouvir o resto do pessoal. A ovelha só, não é? Não, é a ovelha Choné. Não pode ser a ovelha Choné. Isto já não é o Odete. Não pode ser a ovelha Choné. Sim, senhora, quantos Bagdás estão inscritos este ano? É os mesmos 15. Vocês continuam a ser o grupo de amigos que continuam a fazer os Bagdás desde. Eles são novinhos nestas coisas. Como grupo. Como grupo. Como foliões, não, já são os aninhos, não é? Embora sejam jovens, mas já são os aninhos. Que eu lembro da gente falar aqui um bocadinho sobre isso nos outros anos, mas também nunca é demais recordar. O Pedro, que tem o desporto, eu posso dizer aos nossos ouvintes que ele, assim que sair daqui, vai a voar e... Vai. Nossa, está para fora de janela. Está para estar em cima. Se é que ele trouxe o chalho. É para servir de capa de super-homem. É, capa. Vou logo a voar. Correr um bocadinho. Desporto à parte, o carnaval, como é que começou na tua vida? O carnaval é um momento presente em todos os nazarenos desde o início, não é? Nós vamos ver os bailes, vamos ver os desfiles e aquilo, de alguma maneira, nos nazarenos entra de uma maneira que não entra mais ninguém. E nós somos todos foliões aqui, desde, sei lá, dos 7 anos, dos 8 anos, desde que nós sabemos o que é, desde que nós nos conseguimos lembrar de alguma coisa, nós lembramos-nos do carnaval. E é isso, não é? Acho que toda a gente aqui que aqui está e toda a gente que nos está a ouvir tem o carnaval presente de uma maneira muito especial, que é o jeitinho nazareno de aproveitar o carnaval. Quais eram os grupos ou as bandas infernais que tu, nesse tempo, quando eras mais novinho, admiravas? Olha, eu cheguei nos animados muitos anos. Fui muitos anos nos animados, até porque eu treinava taekwondo e o mestre Armando puxou-me para isso, mais a Armando Hilário. E eu fui muitos anos nos animados, mesmo em pequenino, porque os meus pais já iam... os meus pais não, a minha mãe, já ia nesse grupo. Eu fui muitos anos, depois acho, ainda fui um ano nos foliões da Nazaré, e depois apanhei aqui o meu grupo de amigos que decidiram que queriam fazer um grupo de carnaval, e disse que estava tudo doido, mas lá se fez, até porque eu sou do contra. Toda a vida, não foi só ano passado. E pronto, estamos aqui, conseguimos fazer e vamos continuar a trabalhar para isto. Marco, não só aqueles em que participaste, mas quais os grupos que admiravas ver no Carnaval, quando eras mais jovem, mais pequenino? Epá, eu participei em alguns. Olha, quando era miúdo, o meu tio puxou muito. Eu fui saltar para a terra e bicicleta durante alguns anos, quando era pequenino. Depois virei tenente. Eu sou um tenente para a vida toda. Pois, não tens hipótese. As tenentes têm o meu coração. E também foi daí, por ver a minha mãe muito envolvida nas tenentes. A tua avó, que já era mãe. Exatamente. Grandes senhoras do nosso Carnaval. É verdade, sim, senhora. Mas ver a minha mãe muito ligada ao Carnaval e a fazer com que as coisas acontecessem, despertou-me o bichinho de eu também querer fazer. E depois juntou-se a malta, eu queria, fomos todos em frente e criámos os Bagdás. Ora bem. Que é o estar no nosso coraçãozinho. Juntaram-se as vontades todas, alinhou-se os chakras e aquilo. Exatamente. Deu resultado. Só Rita, diz-me lá quais os grupos que, ou que participaste ou que mais admiraste até chegares aos Bagdás. A minha história é muito parecida do Marco, a minha mãe, a minha tia e a minha avó. Todos animados. Não, do Marco, desculpa. Sempre fui do Ivan Elas, comecei no Ivan Elas, era o único rapaz, igual ao Marquinho neste Dantas. Mas eu não era o único, nós temos lá um grupinho de rapazes. Mas começaste sozinho. Não comecei nada, tenho o Fofó. O Fofó também é. O Fofó foi do início. Claro. Ok, não sabia, pronto, desculpa. Desculpa, Fofó. Comecei no Ivan Elas, depois passei para os bicicletas, depois para o Chacanagem, depois foi quando encontrei esta maldinha. E pronto, o Carnaval foi deste pequenino, andar a rolar com elas todas, só na bebia como elas, mas pronto. Exatamente, porque também não te era permitido na altura. Pronto, agora pronto, elas sempre já sempre não... Sempre foi não... uma paixão deste pequenino. E depois tenho estes meninos que só dão a dor de cabeça, mas pronto. Agora quem não o apanha são elas. Agora é o contrário, é natural. A vossa marcha vai ser lançada hoje à noite, não é? Portanto, está aí quase, ou já saiu do forno e está praticamente... Está na montra já. Está na montra da pastelaria, está prontinha. Prontamente a ser conhecida. Exatamente. Quem são os autores, só para a gente adiantar aqui informação? A gente... Canta. Já tens de fazer isso com voz de narrador. Pois é, tem que ser assim. Letra, Bagdás. Cantam, Bagdás. Música, Diogo Rodrigues. Muito bem. Já podem usar esta parte. Já posso poupar trabalho ao Tânio Lopes. Já está a ver. Sim, senhora, tu disseste que a marcha começou a ser escrita em que é setembro? Pai, eu acho que é a primeira vez que a gente se junta para escrever marchas, sempre. Acho que é. E foi nessa altura que também decidiram qual era o tema dos Bagdás este ano? O tema já vem, se calhar, do verão. A gente, olha, está aqui esta ideia, está aqui esta, e depois as coisas vão-se fazendo, e quando estamos a ver, já estamos dentro do tema, já vai tudo a partir daí. A gente não precisa nem do tema para escrever a marcha, nem da marcha para escrever o tema. São duas coisas soltas, pois por ironia do destino, aquilo junta-se no final tudo. Dá tudo certo. Dá tudo certo. Impressionante. Então, estes chiles que vocês trazem vão à minhota ou o que é que se vai passar com vocês? Qual é o tema? A gente, peço desculpa para estar a passar por cima dos meus colegas, mas a gente estamos a notar, em Portugal principalmente, está-se a voltar muito ao tradicional, a tudo o que é pimba, a tudo o que é bimbalhão. E a gente, nada melhor do que no Carnaval, trazer o que é mais português, o que é mais pimba, o que é mais bimbo, para o Carnaval. E é, vamos um bimbo anazerado. Um bimbo anazerado. Um bimbo, é uma cena, um bimbo, é assim uma mescla de várias coisas. Que no final se juntou. Epá, acho que está muito engraçado. Já tem aqui um spoilerzinho mais ou menos como é que a gente vai. A parte de baixo é surpresa, só no domingo, mas vai ser muito dentro disto. Sim, senhora. Vocês no domingo vão participar, mas qual é os outros dias que também vão? Ou se é só mesmo no domingo? Digam-me como é que vai ser a vossa vida. Sim, nós vamos andar levados. Normalmente andamos todos mais ou menos juntos. Mas no desfile só vamos mesmo no domingo. Até porque para nós mostrarmos realmente o que é o grupo, só conseguimos fazê-lo no domingo, porque na terça-feira já está tudo morto. Nós gostávamos mesmo muito de ir à terça e no primeiro ano fomos. Nós no primeiro ano não tínhamos vontade de ir, mas pediram-nos, é pá, e a gente, como era o primeiro ano, fez, tivemos todo o gosto em ir. Pá, mas não vale a pena. Há malta que trabalha, malta que vai todos os dias. Pá, não estamos a dar o que a gente quer dar no domingo. Se não vamos conseguir dar na terça, a verdade é a mesma, não vale a pena estarmos a tentar, vá, vamos, a gente vai, e depois vamos falhar. A gente prefere não falhar com a palavra e vamos no domingo, damos tudo no domingo. Mas não falhamos na terça-feira. A gente prefere. Não irem mais mortos do que vivos na terça-feira, não é? Exatamente. Há sempre este problema. A terça-feira, aliás, traz este grande problema. Exatamente. Até porque no domingo nós começamos logo cedo. O ano passado eram 10 da manhã, já estávamos a dar voltas à Marginal. A primeira volta é nossa. A primeira volta. Eram só paleques. Fizemos um baile com os paleques na Sousa Oliveira. Foi uma maravilha. E eles todos contentes. Oh, está claro, eles só gastavam com os dedinhos para o ar. Só faziam assim. Aliás, eles já sabem que vêm cedo, porque há sempre alguém que começa logo de manhã com as suas brincadeiras, ainda bem, venham eles, e que exatamente. O tempo esteja bom. Isso é que é preciso. Não se esqueçam de mandar também umas preces para São Pedro. Porque a gente mandou, ano passado estava a dar boa da chuva. Mal a gente e passou, parou. Parou e só começou a chover quando a gente passou em frente ao palco. E a gente, maravilha, assim, acabou o desfile, agora pode chover à vontade. Não há stress nenhum. Sim, senhora. E esse corte de cabelo à Beatriz Costa, quem é que decidiu que ia ser assim? Porque estão todos iguais. Estamos todos iguais. E vamos todos igual, se Deus quiser. Exatamente. Portanto, mas isto não dá bem da personalidade, gente. Olha aqui. Alguma... personalidade. Muita personalidade, sim, senhora. O Pisco não, que falhou o corte. Falhei. Ele veio assim, assim para cima da sobrancelha. Onde é que se passou aqui o meu corte? Ele assim por cima. O risco homem ainda fica melhor. Mas a gente vai tratar, a gente ainda vai ter que depois no sábado de manhã. Fazer a gente acertos. Vai, a gente no sábado amanhã. A gente tem que ir à cabeleireira. Voltar à cabeleireira, a gente volta à cabeleireira. A malta vai à pastelaria, a gente tem que ir à cabeleireira. Porque não é assim, também não sei com o cabelo desengonçado. Se é para ir, é para ir em bom. Sim, senhora, e como é que vai ser os comes e bebes? Vocês vão parar onde? Tomam um pequeno almoço todos juntos em algum local? Como é que é? Sim, nós às 9 da manhã já estamos a preparar o carro para sair às 10. O carro sai da Carpilux, o pequeno almoço não se toma. Vamos direitos para a Carpilux, que é de onde sai o carro. Preparamos o carro, saímos. E depois há de aparecer comer aí à frente. Em princípio, ainda tenho que falar com o meu tio. Olha, tio, se estiveres a ouvir, fica já. Quem é o teu tio? O Abel, do 880. Ah, 880, ok. Vê lá se dá já almoço à gente outra vez. Tu já que estás tenantas, também tem que estar depois. Já, tal e qual. E não somos menos, a gente somos choquinhos. Já temos 470, não fazemos tanto estrago. Em princípio, se querer que para os outros anos, passamos lá o almoço, arrancamos no desfile. E depois, se Deus quiser, jantamos com Canazaré em peso na Manuela Riaga, se Deus quiser. Sim, senhora, que é o tal jantar comunitário que vocês estão a preparar. Quantos permisos é que o Sr. Tesoureiro já mandou vir? Foram três. Só três? Recomendação do homenzinho, ele disse que dava para alimentar 380 pessoas. Mas... três permisos? Também... mas se aparecerem 400, a gente 15 não come. Já, a gente 15 não come, okay. Mas não. Vocês cedem a vossa. Temos mais barris de imperial do que pernis. Do que pernis, a ideia é essa. A ideia é para a malta juntar, ficar para lá de Bagdá com mais gente. São seis barris de imperial, mais um de cidre. O Pisco ainda vai arranjar mais uns quantos. Enquanto não for um barril para cada 10, não chega. Tem que fazer as contas como deve ser. Temos que fazer as contas. Regra 3 simples. Tem que ser uma regra 3 simples. Quer ver onde é que a gente vai arranjar 40 barris, mas pronto. Está bem. Vamos tentar. Agora digam-me lá. E capacidade financeira, alia com o senhor Tesoura, como é que é? Opa. Quais são os patrocínios? Chega-te ao microfone, homem, se faz favor. Opa, os patrocínios. Não trouxeram a lista? O Tesoureiro não trouxe a lista? Eu tenho aqui. Não tens nada, não vale a pena a gente estar aqui a cansar agora as pessoas, os nossos ouvintes, com todos os patrocínios um a um. Obviamente nós temos muito, sem eles é impossível a darmos na rua, porque é verdade, nós temos apoios muito bons, seja para a marcha, para a bebida, para os pernis, pessoas que já agora estou a falar nisto, quer deixar um grande beijinho à minha irmã, Bruna Portugal, que nos fez o videoclipe todo e editou. Ela não quis pôr no videoclipe, então tenho que dizer aqui, muito obrigada, Bruno Portugal. Mas continuando, as pessoas que nos ajudam, além de estarem a ajudar os Bagdás, estão a ajudar o Carnaval da Nazaré. Porque a nossa ideia é, ano após ano, fazer mais coisas, não só para nós, coisas para todos, que é a ideia do carro, a ideia do jantar. O que nós conseguimos fazer para isso, nós vamos todos os anos melhorar. E as pessoas que nos que nos ajudam no, estão também a contribuir para isso, e elas sabem, nós pomos no carro. Agora não vale a pena estarmos aqui a amassar as pessoas, porque vamos nos esquecer de alguém e, depois e alguém vai ficar mais chateado ainda. Agradecemos e a todos retirar do fundo do coração, que seria uma chatice. Exatamente, o que seria uma grande chatice. Mas agradecemos a todos do fundo do coração, sem vocês não era possível, e a gente conta com vocês para todos os anos. Já agora, quem quiser fazer parte deste jantar comunitário e juntar-se a vocês, pode levar uma sobremesa, por exemplo, se cada um levar qualquer coisa. A gente não pede nada. A gente não vai pedir nada, a gente não vai pedir só apareçam. Com boa disposição. Exatamente. Só para aparecer, então. Exatamente, então, só precisa aparecer. É a única condição. Sejam felizes, um sorriso na cara, para brincar ao carnaval. Ora, que é o que interessa. O resto a gente trata. Exatamente. Sim, senhora, portanto, 15 bagdás dispostos a fazer-se um jantar comunitário, quem aparecer será bem-vindo, né? Terá sempre lá qualquer coisinha para mastigar, há pernil e vai haver umas coisas para beber. Exatamente, se quiser. Se chegar à altura. Se lá chegar. Exatamente. Quando se lá chegar e ainda tiver o estoque já, já esgotado. Mas tal pronto, sim senhor. Portanto, no domingo aí vão eles fazer o desfile a partir das 10 da manhã. Começa o desfile mais cedo, que é para os treinos, não é? E acabamos mais tarde também. E também acabam mais tarde. Okay. Aquilo é o dia todo. O caminhão só vai embora quando a gente disser. Agora uma pergunta. Estão a pensar ir lá acima ao sítio, a fazer passar, ver a passagem de Testemunho dos Reis? Ou... Ah, sim. Nós passamos lá com o caminhão. Não temos irmos todos, mas pelo menos a maioria vai. Ok. Não vamos, vão todos, mas a maioria vai. Faculdades, blá, blá, blá. Que puto. No domingo faculdade. Tu és muito acrome. Seja bom que ninguém testemunha no domingo. É no domingo. Então vamos quase todos. Tu és. Eu pensava que era um baixete lá, foi confusão. A malta vai às aulas. Não, malta não vai era uma destas. Se não desse uma destas, não era o show de dia. Tem que estudar, mas é complicado. Na segunda-feira há exames. É, pois, na segunda-feira eu quero. Ai, nunca mais vem. Sim, senhora. Que, olha. Para o ano vem só o show, Rita. Querem deixar-vos alguma mensagem para os vossos. É agradecer a todos os que nos ajudam, ao Cherky que nos faz a marcha, já agradeci à minha irmã do videoclipe, a todos os patrocinadores. Foi rainha do Carnaval de Verão, não foi? Foi o ano passado, exatamente. E queremos agradecer a todos os filhinhos da Nazaré, porque isto só faz sentido com, se estivermos todos a pensar no mesmo e todos a viver o Carnaval da mesma maneira. Isto não é para ninguém, isto é para toda a gente, e vamos em frente, o Carnaval está aí à porta. Ora bem. E para mim é sempre um gosto recebê-los aqui. O gosto é todo nosso. Espero que se mantenham a fazer parte do nosso carnaval, com a vossa alegria, a vossa juventude, porque precisamos dessa juventude e dessa alegria, principalmente que vocês demonstram, e esse amor pelo carnaval, para lhe dar continuidade. Muito obrigada, divirtam-se, bom carnaval. Obrigado, igualmente.